para cima do espera da 1-0, pronto, vou 1-3-3-1. Está autorizado alinhar e decolar da 1-0, vento 080 graus, 07 nós, voo 331. Autorizado alinhar e decolar da pista 1-0, voo 331. Solo Salvador, Juliette Alfa, pronto para ingressar no Patiuno. Está autorizado, reboque até a ponte 5, início Juliette Alfa, não me escuta, permanente. Afirmativo. Corre Salvador Golo 27, não está no 3 para o push, chamamento. Está livre, chame táxi, 1271. Chamada para o táxi, 1271. Oi, muito bom dia. É o Gol 1155, centro da Delta, posição 0000, autorização para o Galeão. Eu 1155, 3000 Galeão, aguarde 1 minuto para a cópia. Guardando, obrigado. Zona decorada aos 36, chega o controle 19-8, bom dia. 19-8, boa. E Salvador, bom dia agora, 33-1. Salvador, Juliette Alfa, finalizando o reboque, obrigado, um bom dia. Ciente, bom dia. Vigilância, mantendo a saída. Zona 33, olha para o táxi Gol 1271, 317 de autonomia, está alternando Salvador. Estamos com 140 a bordo. 40 a bordo, 140. 140. Aqui 140 a bordo, ciente, copiado, táxi à direita, informe alinhado e pronto na 10, voo no 271. Encontro alinhado e pronto na 10, voo no 271. No 155, cópia. Pronto, tá cópia no 155. Salvador Galinhão, nível 3620, decolagem da 10 com curva à direita, subida da EL até Leda, após Leda direto Bidev, em Bidev Upper November 857 até Seguro, após Upper Zulu 6 até Gruf e conforme rota do plano de voo. Senhor, o Transponder 5163, o controle 119, decimal 8, gol no 155. E o número 55 para o Galeão foi aprovado, nível de voo 360, decolando pela 190 com curva à direita, perfil da saída da EL. Após Leda, vou direto Bidev, Bidev é para novembro 857, Porto Seguro, para o Zulu 6, Grupo é para o Zulu 14. 5163 é o código transponder e a frequência do controle é 198, gol o 155. Chame quando pronto. Reportaria, muito obrigado, 155. Uno 271, quando pronto, autorizado ingresso e decolagem, 070 graus, 079. Gente livre, ingresso e decolagem, gol 1271. Voo 271, decolou de Salvador às 4-3, chama o controle em 19-8, bom voo e boa noite. 19-8, obrigado, bom dia. Controle em Salvador, é o gol 271, bom dia. Bom dia, no 271, no vigilância, prossiga conforme autorizado, gol 271. Afirmativo, vai prosseguir conforme autorizado, gol 271. 27 Uno, suba 330. Subindo 330, Golo 27 Uno. Confirma o 330 ou o 230 para o Golo 271? Para o 330, 330, com 271. 330, com 271. O 1155 no 06 está pronto para o estacionamento. Autorizado, 1155, chame para táxi. Autorizado, reportaria para táxi, 1155. Corrigindo. Salvador, Whisky Juliette Mike. Prossiga, Whisky Juliette Mike. Muito bom dia, Whisky Juliette Mike, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 03. Autorizado, iniciar no pátio 3, chame para ingresso no pátio principal. Juliette Mike, chamar a graça. Salvador Tower, bom dia, Air Italy 408. Air Italy 408, stand by to copy flight level 330 to Lima, India, Mike Charlie. Yes, and only one information, do you have our flight plan fixed with the delay? Oh, I can't understand, please confirm. Yes, please, could you confirm that you have our flight plan file? Yes, I have filled the flight plan to Lima, India, Mike Charlie, flight level 330 for 0620 the time, okay? Okay, 0620, okay. Thank you very much. And do you know the FedEx ID? Okay, after takeoff, you turn left to intercept radio 350 up to 20 miles. After, you will fly direct to Albu position, and after that to Gibbet position, okay? Okay, then after takeoff, turning left on radial 350 until 20 miles, then Albu position and then cabin. Okay, that's correct. Stand by to copy the complete flight plan. Standing by. Para o táxi, jogou no 155 com 154 a bordo, 3:28, alternando campinhas. O Gol no 155, livre o táxi, Juliette Alfa, o Kinegão no 011, chame pronto para a decolagem. Marcando no 011, ajuste, e a Juliette Alfa autorizada vai reportar pronto para a decolagem, no 155. Gol no 271, passando de você, descrimento, chama Recife em 1-2545, bom dia. 2545, gol no 271, obrigado. Temos 2545, bom dia, bom dia. Bom dia. Gol Nuno 55, está na próxima ponte, espera para o outdown 90. No 55, está autorizado a linha de decolada 10, vento 080 graus com 8 nós. Livre a linha de decolada 10, gol no 155. Salvador Tower from Italy 4328. Go ahead, sir. Yes, just to know, because in the, our flight plan will be Thomas and then Gabby's position. And do you know why we have to go to Albus? Okay, there's a restriction in Thomas SID due to Norton Bravo 2515/11, okay? Okay, so can you send again the point Albus? Okay, I can't understand. You want to confirm the position, Albus, okay? Yes, the point that you say that Albus. Albus point after the before Gabit. Can you spell it for us, please? Okay, Albu is Alpha Lima Bravo Oscar. Okay. Alpha Lima Bravo Oscar. Thank you very much, Italy for joy. Hugo no 155 decolou 53, controle 198. Temo voo e uma boa noite. 19-8, muito obrigado, bom dia a todos, até a próxima. Boa, 1-5-5. Torre, TAM 3601, no centro da Delta, 360, São Paulo, Congonhas. 3601, aguarde um instante, é o número 2 para a copa. Dael, a saída? Afirmo, Dael, Leda, Bridge, a saída, viu? Obrigado. Siga conforme autorizado. Torre, possível. Subida até o 360, Dael, Leda, após BDF, com 1-1-5-5. Coronavírus chamou o sol, ator Salvador. Bom dia, aqui é o Alvo Alfa Zulu Bravo, solicitando permissão de giro de motores em marcha lenta por 2 minutos. E qual a sua posição? E aí, fala ela, tá ciente? Já confirma? Sim, fica o número lá e eu espero já ciente. Ok, a torre tá ciente também, reporte ao termo do giro. Ciente, estou iniciando. Air Italy 408, ready to copy? Air Italy 408, go ahead. Ok, Air Italy 408, clear to Lima, India, Mike Charlie. Flight level 330, initially via Upper Whiskey 50, up to Mike Sierra Sierra VOR, after Upper November 866, and then proceed in accordance to the flight plan route. Takeoff runway 10, left turn to intercept radio 350 until 20 nautical miles, and then Albu position after Tom. Correction, after Gibbet position. Transponder 5011 and departure control frequency 11.80. Read back, please. Okay, we are going to Lima, India, Mike Charlie, fly level 330. then upper whiskey 50, then upper November is 866, and we are going from runway 10, left turn to intercept radial 350 until 20 miles. Italy 408, just to complete, after 20 miles, Albo position, Gabit, transponder 5011, and departure control 119.8, okay? Yes, that's correct. Left to intercept 350 until 20 miles, then Albo, Gabit, transponder 5011, and frequency 119.8, Italy 408. That's correct. Call me when ready for pushback and startup. Italy 408. Call you for ready for push and start. Italy 408. Thank you very much. We appreciate your help. 3601 na escuta para cópia. Pronto, cópia. 3601 está autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, após direto Pirassununga. Decola da 10, curva à direita, subida da El Leda Bridge, transponder é 5174 e o controle em 119.80, cortejo. Tá, 3601, autorizado Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 16, BH, Trive, Pirassununga. Decola da 10, decola curva direita da El, Leda, Bridge, 5174-198, em controle da 3601. Então, 3601, correto o cotejamento, chame pronto para o posicionamento no portão 9. Vai, formar o 9, 3601. Torre, o Esquivilhete Mike informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 para o Esquivilhete, bom dia. Salve, Salvador, eu sou o Azul Bravo, bom dia. Esquivilhete, bom dia. Confirmando, é 13325. Afirmo, bom dia. 25, obrigado, bom dia. Bom, 1-5-5. Bom dia, Golan 021. Escuta informação em curso, chame 118.95. 295. Solo, voo no 021, Centro Delta, bom dia. Voo no 021, bom dia, 360 para o Santos Dumont, copia? Copia. Voo no 021, autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360.